Olá, boa noite, sintoniza exatamente a Radar. Na Radar de segunda a sexta-feira, entre as 23 e a 1 da manhã, há Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Stretch out and take us to a night, but something's not right. Something's gone wrong. The half-whispered hopes, the dreams that we smoked, puffed up and ran as only dreams can. Dreamt by the young, sparks to this song, and places so bright, but something's not right. Something's gone wrong. Iniciais de mais uma dupla hora de Viriato 25, pontinha da antena Radar 97.8 MHz para radiodifusão, ainda a emissão online em www.radarlisboa.fm, daqui até à 1 da manhã convosco, ligando as noites de quarta para quinta-feiras. Robert Forster, do álbum The Evangelist, These Demon Days, Bon Iver, For Emma, e a seguir, Okkervil River. A seguir, a este, claro, Okkervil River, Lost Coastliners. Bem-vindos.

feriado, 25 a nova toca do Lobo, pontinha da Andeira Radar, de segunda à sexta, entre as 23 e 1 da manhã. Como é hábito, à volta da meia hora, 23h30, a ter linhas com Ana Cristina Ferrão. Começamos a acompanhar esta semana a viagem do elefante de José Saramago, se bem que por enquanto apenas com o prefácio do Pilar del Rio. Iniciais da edição 2 para Robert Forster, também Bon Iver e os Okkervil River têm um jeitão para sing-alongs, Nina na esteja. Our Day Trip. Let's not go to work this morning. Let's not wait to leave the city. We've got just enough money. Let's see how far we can amble. One day can make all the difference. Rinse the red dirt in the water. Can you stay with me and tell them you're sick? I'll pack us a meal for our day trip. We'll be safe out in the sun. We'll split a bottle on a boat, two souls alone out on a lake. It will be the perfect afternoon. We can lose our clothes and have a swim. Your free hand waving from the gate, the metal shining at your waist. You had so much more. Was a fool with my money, and I lost every dime. And the sun stopped shining, rained all the time. It did set me back some, but I made it through. But I'll never get over losing you. Do you know how much you mean to me? Should have told you, 'cause it's true. I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young in this time, you forget the past. You don't think that you will, but you do. But I know now I don't have time enough, and I'll never get over losing you. I've been cold, I've been hungry, not for a while. I guess most of my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find, 'cause I never knew losing you. No, I've never dar Viriato 25, a edição de quarta para quinta, Losing You, Ups and Angels, o álbum novo de Randy Newman é de 2008. Domínio de soltas na radar em Viriato 25, Drive-By Truckers. Three Dimes Down. Continuamos em domínio de soltas até jogarmos a tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Lamp Chop, o último chama-se Ohio. National Talk, Like a Pirate Day. Song don't sing along, it's opinions disarray that might all. My good men, I am disabled from understanding what we are taught now to condemn. In the kingdoms of the well and of the sick, and the hours that it took to think of this, and the road that got the best of you won. Can you see at all? Somehow I knew this wasn't it. Somehow I knew that we will see this to fruition. They said I was a ditzy housewife, and I have the crude opinions of unpracticed men. My pajamas, I still hold my record player. There's a hockey chair. When it rains, your hair begins to curl on the winds of dawn. Soltas na primeira fase de Viriato 25, na edição Noite Dentro, na Radar 97.8, até à 1 da manhã, a união das noites de quarta para quinta-feira. É evidente que nem na Radar, nem em Viriato 25 somos surdos, era o que faltava. Há notícias e menções constantes de que o Tirolinhas devia passar um pouquinho mais cedo. Os horários são duros para a maior parte das pessoas, já o entendemos, hoje vamos cumprir. Radar. Então, um minutinho antes das 23h30, Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Tirolinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Quem nos iria dizer, há uns meses, que pronto conheceríamos Salomão com a mesma febre nervosa com que um dia topámos com Rocinante? Ou mais ainda, uma vez que Rocinante era o cavalo que levava Dom Quixote, por seu turno os sonhos levava. Mas este elefante transporta-nos a nós diretamente. Carrega-nos no seu imenso cachaço para nos ensinar que viver é viajar. E que morrer não é um destino, mas um acidente de que podemos ser libertados se alguém se lembra de nós, nos ama, nos embala, nos salva. Se eu pudesse escrever, disse um poeta, e outro acrescentou, escreveria esta noite os versos mais tristes. Não o fez Saramago. Não se sentou a ver passar o mundo. Pô-lo em movimento, encheu-o de ação, inoculou-lhe força para a viagem e impregnou-o do sorriso inteligente de quem sabe olhar e compreender que somos uns pobres diabos, mas, se assobiarmos, marcharemos melhor. Assinado por Pilar del Rio, Um Elefante Percorre a Europa é o prefácio ao livro de José Saramago, A Viagem do Elefante. Aqui, a edição especial número 233, ilustrada por Pedro Proença. Edições Caminho.

and true's been tried. They'll take it all if the door's left open. Steal the nose right from under your eyes. I'm a carpetbagger, baby. I'm coming to your town. I'm gonna treat you kind. I'm gonna rob you blind. I'll smile all the time. Oh yeah. Oh yeah. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Estamos a escassos 13 minutos da meia-noite, mais que hora para a colher de blues. I ain't leaving my hometown. I ain't chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Encher sem tornar a colher de tratamento, o colher de blues desta semana, a compilação notável da revista Mojo, Cigarettes and Alcohol. Já rodámos por aqui nas noites anteriores temas de Gil Scott Heron, Tex Williams, Tony Tribe, Rita Marley, The Shadows, Jerry Lee Lewis. Hoje o primeiro convidado é Benny Spellman, Lipstick Traces. Telling you now, like I told you before, I'm so in love with you. Don't leave me no more. Lipstick traces on a cigarette. Every memory lingers with me yet. I've got it bad. I'm so in love with you. Don't leave me no more. Won't you come on home? Oh, won't you come on? Primeira inserção da colher de blues, excerto da compilação Cigarettes and Alcohol. Curiosamente não, com falta nossa há pouco ao enumerarmos os que já rodaram, faltou nos indicar Amos Milburn, rodou ontem com um notável One Scotch, One Bourbon, One Beer. Outra convidada esta noite, é Nina Simone, Give Me a Pigfoot and a Bottle of Beer. Way across town, old Hannah Brown gets full of corn and she starts bringing them down. Just at the break of day, you could hear old Hannah say, give me a pig foot. Bringing me down. Got a river when he stops to speak, he just sends me right off to sleep. Take all the rain and your gun. I wanna be ready when the wagon comes. Give me a big book. Simone, Give Me a Pigfoot and a Bottle of Beer, numa compilação de artistas tão antigos, grande parte deles já desaparecidos. É a surpresa aparecer por aqui Malcolm Middleton, For Cigarettes, certamente pelo título do tema e o conteúdo fumarento. You are the end, you are the late, you are the reason I'm up late tonight. I think about you sleeping with your legs on my side of the bed, and you're dreaming, putting up a fight against the world and what we know is right. We'll break away somehow, I'll be running by your side. Get away, get away someplace that nobody's ever bothered about. And everything we do and everything we say will be the first time it's ever happened that way. Forgot where I am. I just had a nightmare that I'd stopped dreaming. So what happened there? And where did that go? I've sweated out ambition, done with longing, gone fishing. And a river that is dry through a land that is aging, deaccelerating, quietly deflating. You know I'm trying to find my way. I don't remember love. I don't remember love. I remember failure after failure after failure. I'm drinking too much. I'm running. Final da Colher de Blues por hoje. Continua nas próximas duas edições de Viriato 25. O tópico é a compilação da Mojo, Cigarettes and Alcohol. Convidados de hoje: Benny Spellman, Lipsticks, Traces, Nina Simone, Give Me a Pigfoot and a Bottle of Beer, Malcolm Middleton, este notável Four Cigarettes. À beirinha da meia-noite, Viriato 25 na Radar. The best music I've heard. E até lá, às 0 horas, Franz Ferdinand e Ulysses. Fevereiro é o dia em que Lisboa acolhe a música e a cultura de todo o mundo. Concertos Et Ótimos apresenta Nitin Sony ao vivo. Produtor, multi-instrumentista, DJ, orquestrador, pensador, Nitin Sony regressa a Lisboa para um concerto imperdível que revela os contrastes e afinidades de um mundo em constante mudança. Nitin Sony, ao vivo. Um espetáculo de música global. Apresentação do novo álbum London Under Sound. 24 de Fevereiro, no Coliseu de Lisboa. A Ótimos. Dá tudo pela música. Bilhete já à venda. Apoio. Radar. Olá, boa noite. A lua, se já repararam, ponham o nariz no ar. Está linda. Está cheia, prenha de bom tempo, pelo que nos indicam os últimos dois dias, porque toda a gente já andava a abanar-se de desagravo com a chuva. Boa noite, Viriato 25, nova toca do Lobo. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Hi, how you doing? Para inaugurar esta nossa segunda hora, faz parte da compilação A Fist Full of Basho, da editora Basho, Guillem Simtok. Thank you. me when you ask me. Drink or relax me. Tell me what the facts be. They be my past me. Shoot all nasty ass up in the tracks. Segunda hora dos Grande Atividade Sonora por aqui em Viriado 25. E da Antena Radar, é assim que a gente tem que se manter. Primeiro jazz em grande onda com William Simcock do álbum Perception, A Typical Affair. Depois a agitação apareceu plantada pelos White Denim. Your air up. E para que a agitação não falte, o outro White Denim, Shake, Shake, Shake. Há uma marca de computadores e outras facilidades eletrónicas chamada Life is Good. Nós propomos Sound is Good, especially on Radar FM.

that stranger walking in my dreams? Who's that stranger cast a shadow across my heart? Who's that stranger? I dare speak his name. Must be your death a walking. Must be your death a walking. Death's gonna kill. Seven muzzle monkeys standing in a row, standing waiting for that sandbox to blow. Sitting targets in the Wild West show. Nobody loves me here. Nobody loves me. Death's gonna kill me. Death's gonna kill me. Richard Thompson, entre soltas, segunda hora, variado 25 até à 1 da manhã. Daqui a pouco há Boomerang. Mais tarde, na edição 2, na pontinha da antena Radar, variado 25 tem ainda na ponta da língua, cerca dos 10 minutos para a 1 da manhã. Vidro azul, notas frágeis, sons de alma, viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Vidro Azul sucede a Variado 25 para as duas próximas horas, quando nós terminarmos entre uma e as três, ocupando o espaço da madrugada de lua cheia. Vidro Azul, Ricardo Mariano, pontinha da antena Radar. Já chegamos ao Boomerang. Binário. Curiosamente, os autores são ou portugueses ou brasileiros. Eduardo Manso. E Bernardo Pereira. Funeral. Faz parte de uma compilação oferta da Clash Magazine, recente, dezembro de 2008. Excelente som. We'll be right back. 97.8. Recentes por aqui em Bumerangue, tal como também SOS Radar, mas vai sucedendo cada vez mais. Desta vez, Supergrass, a dedicatória em Bumerangue para o álbum bem recente Diamond Hoo Ha. I'm losing sleep, so I walk these dirty streets. I heal by blood, run through this neighborhood. Don't get it. This bed ain't filled with romance. This life ain't living. It's screaming in my face. Alright, run my knees. do ano anterior, 2008, o regresso em grande para nós do Supergrass Diamond Hoo-Ha. Foi a passagem do single Diamond Hoo-Ha Man, Bad Blood, Rumble in You. Para uma da manhã, é a edição quarta para quinta de Viriato 25 na pontinha da antena radar 97.8 MHz. Boomerang recuperando um álbum bem recente de 2008, o regresso do Supergrass, para nós em super forma Diamond Hoo-Ha. Os singles para já, Diamond Hoo-Ha Man, Rebel in You. Um saltinho para descobrirmos alguma outra coisa. When I Needed You. Ever wondered how we all get through? Maybe some Minuto 25, já perto do final da edição de hoje. Foi a recuperação em boomerang para o Supergrass, álbum de 2008, Diamond. Uhá! Última solta antes de chegarmos ao Na Ponta da Língua. Hoje e esta semana com Neil Gaiman. Everywhere, Vampire Weekend. Radar. Cução do Lola, radar. Janela da Costa na área. Radar. Pontinha final de Viriato 25, tá. A Ponta da Língua também para encerrar a edição de hoje. Tópico da semana nestes minutos de adeus. Neil Gaiman, Telling Tales. Sacrifices must be made. Missy is remembering in her head the other times she has walked into the cemetery through the tall iron cemetery gates. When her father died, and when they came here as kids at All Hallows, the whole school mob and caboodle of them partying and scaring each other. And when a secret lover was killed in a three-car pile-up on the interstate, and she waited until the end of the funeral, when the day was all over and done with, and she came in the evening just before sunset and laid a white lily on the fresh grave. Oh, Missy, shall I sing the body and the blood of you, the lips and the eyes? 1,000 hearts I would give you as your valentine. Proudly I wave my staff in the air and dance, singing silently of the gloriousness of me, as we skip together down Cemetery Road. A low grey building, and Missy pushes open the door. She says hi and how's it going to the girl at the desk, who makes no intelligible reply, fresh out of school and filling in a crossword from a periodical filled with nothing but crosswords, page after page of them. And the girl would be making private phone calls on company time if only she had somebody to call, which she doesn't, and I see, plain as elephants, she never will. Her face is a mass of blotchy acne pustules and acne scars, and she thinks it matters and talks to nobody. I see her life spread out before me. She will die unmarried and unmolested of breast cancer in 15 years' time, and will be planted under a stone with her name on it in the meadow by Cemetery Road, and the first hands to have touched her breasts will have been those of the pathologist, as he cuts out the cauliflower-like stinking growth and mutters, "Jesus, look at the size of this thing. Why didn't she tell anyone?" Which rather misses the point. Gently, I kiss her on her spotty cheek and whisper to her that she is beautiful. Then I tap her once, twice, thrice on the head with my staff and wrap her with a ribbon. She stirs and smiles. Perhaps tonight she will get drunk and dance and offer up her virginity upon Hymen's altar, meet a young man who cares more for her breasts than for her face, and will one day, stroking those breasts and suckling and rubbing them, say, "Honey, you've seen anybody about that lump?" And by then her spots will be long gone, rubbed and kissed and frottaged into oblivion. But now I have mislaid Missy, and I run and caper down a dun-carpeted corridor until I see that blue coat pushing into a room at the end of the hallway, and I follow her into an unheated room tiled in bathroom green. The stench is unbelievable, heavy and rancid and wretched on the air. The fat man in the stained lab coat wears disposable rubber gloves and has a thick layer of mentholatum on his upper lip and about his nostrils. A dead man is on the table in front of him. The dead man is a thin, old black man with calloused fingertips. He has a thin moustache. Radar.